Salvador, bom dia, Altan 3399. Bom dia, 3399, pra chegar. Informação é com autorização Guarulhos. Muito bem, informação em curso agora, Foxtrot, Guarulhos, eu tenho o 360 aprovado. O senhor está ciente do fechamento da pista até 0605 Zulu? Afirmativo. Ciente, condições de decolada pista no 7 ou vai aguardar para a pista no 0? Vai aguardar para você. Ciente, quanto para coca? 3399 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo na Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu. Após direto posição trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da L, Leda, bridge, controle 120.8, aciona 5034, TAN 3399. Já 3399, está o candidato Guarulhos, 3360, aerovia é a Super Zulu 10, Frisia Brasil Lomia, PHZ, igual a pista 10, primeira curva direita da El, Leta, o controle 1208, aciona 0.4. Gente, 3399 é a primeira aerovia. É a Presulu 16, ok? O senhor vai efetuar da L da Bridge e em Bridge já intercepta a Presulu 16, negativo no zero. Afirmativo, tá? Correto, 339. Da L da Bridge, a partir de 5 a Presulu 16. Correto, 3399, portão 8, chame pronto para o push back acionamento. Trabalhamos, obrigado. Salvador, gol 89, tem informação, Foxtrot. Foxtrot correto, 896, prossiga. Para autorização, João Pessoa. Gente, horário do plano? Seria para 0600. Muito bem, eu vou programar meu sistema, a princípio eu só tenho o plano anterior do senhor que venceu a 03, perdão, o plano da 0320. Eu ainda não tenho o seu plano no sistema, confirme, foi apresentado via Salaia Salvador ou via companhia? Eu vou entrar em contato com a companhia para ver como é que foi. Por... Ok. Oi Salvador, bom dia, Altan 3152, na pista Foxtrot, gate 612, estou condenado 290, Matheus. Bom dia, 3152, confirma o horário do plano. Confirme a hora que seria de saída? Ah, afirmou, horário de calças fora. Seria 0605 do Lô. 0605 Zulu, eu ainda não tenho o seu plano na minha tela, eu vou procurar o plano do senhor e assim que eu tiver eu te chamo para a cópia 3510. Ah, sim, então tá de boa, tá? noite, 96, Torre Salvador. Prossiga, 896. Boa noite, 96, já encontrei o seu plano, eu tenho 370 já aprovado para mesmo, o senhor está pronto para a porta? Afirma, prossiga. Boa noite, 96, autorizado pela Sierra Brava, Juliette, Papá, na Whisky 58, até Recife, após direto, nível de voo 370. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 120.8, aciona 5561 no gol no 896. Gente, autorizado 370, aí João Pessoa, via Perusque 58, Recife após direto. Controle 120.8, aciona 5561 o gol 1896, saída Puca, transição Caju. 561 no cotejamento correto, gol no 896, portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Chamarei no 896. 3152, pronto para cópia. Tá, 3152, autorizado para Sierra Bravo, Mike Oscar, na Upper Whiskey 58 até Orago, após direto, nível de voo 290, decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8. Transponder 5541, TAM 3152. 32 é conforme 290 para Maceió, Rafael Whisky 58. Pouca cachorro, causando zero curva à esquerda, 20.8, 5541 transponder. TAM 3158, que a gente fez. 541 no cotejamento correto, tanto 3152, portão 612, chame quando pronto para o pushback acionamento. 612 chama quando pronto, 3152. Muito bom dia, Oscar 3608, seguinte da ECO para Congonha. Bom dia, TAM 3601, informação em curso Foxtrot. Congonhas, eu tenho 340 já aprovado, o senhor está pronto para a cópia? Afirmativo. TAM 3601, autorizado para Sierra Brava, Sierra Papá, na Ater Zulu 16, até Bravo, até o Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 340, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida Dael, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5035, TAM 3601. Gente, TAM 3601, autorizado Congonha, nível 340, via Upper Zulu 16, Bravo até o Zulu, descendo espírito. Sim, senhor, Zé 10, primeira curva direita, saída da El, Veda e controle 120.8, transponder 5035. 3601, após Trivia, o senhor está autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. A subida é a da El Leda, após Leda voa direto Bridge, em Bridge interceptando a Pesulou 16, senhor. Gente, após Trivia DCT, da El Leda Bridge, após a Pesulou 16. Correto, TAM 3601, portal 10, chame pronto para o pushback, acionamento. Salvador, Zé 3399 no portão 8 para o pushback acionamento. Portão 8 aprovado, pushback acionamento 3399, chamei pronto para o táxi. Vai importar para o táxi. Botão 3152, posição 06, pushback acionamento. Só um minuto. O 3152, portão 612, inicia de imediato. É, assim, só tem que o infra-aero tirar o finger aqui. Gente, então, por gentileza, chame quando o infra-aero tirar o finger, ou seja, quando o senhor estiver pronto, 3152. Já tá subindo aqui. Gente. Bono 52, pushback acionamento. Copiado, aguarde para o push 3152. Para o táxi, o número 5 a bordo, 4 horas de operação, vai estar bem. Horas, galeão copiado, TAM 3399 tem táxi aprovado via Pátio e Índia até o ponto de espera pistano 0, ajuste agora no 009, chame pronto para decolagem no ponto de espera pistano 0, TAM 3399. TAM 3152, coordenação com a equipe de solo, após a urbana da companhia passar a cauda, tem autorizado o pushback acionamento, chame pronto para o táxi. TAM 3152, comandante, após a passagem da aeronave na retaguarda, vai iniciar a chamada para o táxi 3952. Na 3399, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. O vento é de 040 graus com meia dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar da pista 10. direcionado só para o táxi da 3152, tá? Com 2 horas de autonomia até no João Pessoa. 113 a bordo, 113. Copiado 3152. Copiado 3152, táxi aprovado via Pátio e Índia até o posto para pistão 0, ajuste no 009. Chame pronto para o decolagem no posto para pistão 0, tá 3152. 0, táxi via Pátio e Índia, no ponto ponte pedra 10 para decolagem 009, ajuste no 3152. 3399, decolado 09, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, 3399. Tá 3399, bom dia, faça 2000 pés no perfil da Dael Leda. Tá 3399, controle, bom dia, contato radar. 3399. Salvador, eu vou na 896 para pushback acionamento, posição 4. Copiado no 896, coordenação com a equipe de solo, passando a retaguarda a um Airbus da TAM, foi autorizado o Airbus da TAM. Após a passagem do mesmo, tem livre pushback acionamento, chame táxi, gol no 896. Gente, após a passagem do Airbus da retaguarda, livre push no 896. Salvador, bom dia, Ocean Air 6251. Bom dia, 6251, informação em curso é a Golf, prossiga. Gente, da Golf, autorização Guarulhos. Guarulhos 360, tem aprovado, pronto, cópia. Ativo. Oceania 6251, autorizada para Sierra Bravo Golf Romeo na Arthur Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda Bridge, controle 120.8.